Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos continuar nossa devocional hoje no capítulo 7 de Deuteronômio, ou as palavras, como está no original, estas são as palavras. Esse é o título do livro. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de fazer a leitura bíblica. Em grupo, cada um onde está, na sua casa, podendo se deparar com esse texto da palavra do Senhor e, quem sabe, alguns entre o grupo acabem utilizando essas devocionais para escola bíblica ou outras atividades dessa natureza. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos e irmãs também, porque o nosso irmão Siqueira, principalmente vocês aqui de Minas Gerais, que para quem eu tenho pedido oração, o Siqueira já está bem, praticamente com alta. Praticamente, faltando alguns elementos burocráticos que a pastora Beatriz relatou ainda hoje, mas o quadro geral é bom e vai ficando melhor a cada dia. Louvado seja Deus por essa bênção. Agradeço a oração de todos os irmãos. Vamos continuar orando para esses últimas questões burocráticas serem resolvidas, ele poder fazer a última hemodiálise e já voltar para casa, tá bom? Vamos continuar orando, mas bendito seja o Senhor que pôs a sua mão e abençoou. Nós vamos também fazer como temos feito, a leitura de todo o capítulo. Já faço uma ressalva agora. Quando o povo de Israel está tomando a terra prometida, né? Tomando de volta, já que pertencia a Abraão, Isaac, Jacó, e depois eles ficaram séculos escravizados no Egito, outros povos chegaram e ocuparam. Quando o texto falar sobre isso, a conotação é de luta, de conquista, de disputa, de batalha entre povos. Também recomendação para não se misturar, não casar, é por causa da idolatria desses povos que não temiam a Deus e por isso o casamento ou qualquer ajuntamento com eles poderia significar uma possibilidade de perda da identidade do povo de Israel e a corrupção da fé mesmo. Para eles era esse o contexto. Para nós, nossa luta não é contra povos, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra o mal, vamos chamar assim. Então, que o Senhor nos dê vitória sobre o mal, o maligno, suas forças, suas possibilidades ainda concedidas, permitidas pelo nosso Deus, principados, potestades, autoridades malignas, dominadores desse mundo tenebroso, agentes na história, nossa luta é contra isso. Então, no nosso caso, não é uma questão de lutar contra povos, mas lutar contra o mal. E o nosso desejo, ao contrário, é que todas as nações de todos os continentes conheçam o Senhor e para isso nós temos que ter contato com eles, relevando questões importantes da cultura de cada povo, tão somente fazendo uma reserva com relação à fé, porque a nossa fé é no Deus único, Criador do céu e da terra, Criador, de todas as coisas, e nós temos que ter contato, mas não perdermos nesse contato a nossa identidade como cristãos e, pelo contrário, ainda dar a oportunidade às pessoas do mundo inteiro para que eles conheçam o Deus eterno, essa nossa missão. Tá bom? Então, tendo feito a ressalva, eu vou fazer a leitura do texto enviado pelo irmão Everson, lá de Atibaia. E logo em seguida faço a leitura do texto. É um texto que vai falar sobre a provisão de Deus para a conquista, a graça do Senhor, a bênção decorrente de ser obediente a Deus, o poder magnífico do Senhor. Então é um texto maravilhoso, mais um capítulo da Bíblia que nós vamos ler juntos. Faço a leitura da devocional agora. Pastor Antônio Júnior escreveu, o irmão Everson enviou. Nada do que aconteceu com você foi uma surpresa para Deus. O Senhor ainda está no controle de tudo e tem poder para restaurar a sua vida. Deus tem o melhor para você. Por isso, não fique frustrado quando uma porta se fecha. Ele sabe o que faz. Então, continue orando, continue esperando, continue acreditando e entregando seus sonhos nas mãos do Senhor, porque Ele promete guiar os seus passos na direção certa e te abençoar à medida em que você confia nele. A Bíblia diz: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Salmo de número 37, versículo 23 e 24. Que Deus abençoe ao Everson, a família como um todo, e abençoe todos os irmãos e irmãs. Façamos então a leitura do capítulo 7 desse livro que em hebraico se chama Estas são as Palavras. Deuteronômio passou seu nome quando houve a tradução do hebraico para o grego. Tá bem? Também em hebraico você pode chamá-lo de As Palavras. Vamos lá? Capítulo 7, versículo 1. Já fiz uma breve introdução. Você já sabe que o contexto é o contexto da entrada em Canaã, na Terra Prometida, toda uma luta, disputa, tudo isso. E para nós a aplicação é a certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele poderá nos fazer possuir um coração segundo a imagem e semelhança de Jesus, ele vai expulsar diante de nós todo o mal. Aqui, representado no versículo 1, vou ler para vocês, por sete povos. Mas para nós, sabemos que ele é poderoso para nos fazer vencer o mal e nos fazer prevalecer na vida como um todo. Muito bem. Quando Yahvé, teu Deus. Ah, irmãos, hoje eu estou sem apoio aqui, estou sozinho, então a criação aqui vai se manifestar. Me ouve falar, vai se manifestar. Então não se incomode com isso e preste atenção no texto, fique aí com o seu texto e glorifiquemos o nome do Senhor. Quando Yahvé, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti muitas nações, muito mais numerosas do que tu, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São sete nações maiores e mais poderosas do que tu. Interessante, né? Sete nações. Você já sabe que o sete significa totalidade. Então, aqui tem sete grandes troncos de nações que habitavam ali em Canaã, na região do Oriente Médio, mais especificamente em Canaã. Bom, irmãos e irmãs, na conquista da terra prometida, Canaã, Deus faria com que o povo de Israel tivesse que expulsar o pecado de diante de si. Nações pagãs que cultuavam ídolos, deuses e não davam qualquer relevância a Yahvé, o Senhor. Esse seria o cumprimento da profecia de Noé, Gênesis 9, 25, 26. Quanto à expressão sete nações, está bastante trabalhado, a não ser para aquele que chegou agora esse mês, temos umas quatro pessoas novas. Então, quanto à expressão sete nações, refere-se à completude. O que isso quer dizer, pastor? Que havia outros povos? Sim, havia outros pequenos povos. Esses são grandes troncos, grandes nações, maiores e mais poderosas do que Israel. Mas havia ali no deserto outras pequenas cidades, outras clãs, que eram famílias, tá bem? Outras tribos, outras pequenas cidades, e todas elas estão representadas aqui pelo número 7, totalidade, né? Então, quanto à expressão sete nações, refere-se à completude, ao completo do termo. Na cultura hebraica, para quem chegou agora mesmo, o número 7 significa totalidade, significa perfeição, significa completo, total. Ou seja, o texto está dizendo todos os povos que estavam ali naquela região, naquele momento. Isto é, a todos os povos gentios da região e não somente as sete nações. Todos os que estavam naquele local. Naquela hora em que Israel chega para tomar de volta aquilo que foi dado a Abraão, e depois ainda Abraão paga, né, por um trecho de terra. A mesma coisa Deus faz abençoado o seu filho Isaque, e Jacó também compra, paga. Então, só que isso aconteceu séculos antes. E como eles ficaram 400 anos cativos no Egito, é claro que os povos do deserto foram se organizando. E agora deu-se um problema, porque os povos se organizaram em tribos, em famílias, em pequenas cidadezinhas, né, cidadelas. Algumas grandes cidades, alguns povos grandes, e estavam ali. E agora o povo de Israel chega para tomar de volta aquilo que lhes pertencia. Isso gerou o conflito naquele momento, e é um conflito que tem reflexo direto e indireto até o dia de hoje. Direto e indireto até o dia de hoje. Tá bom? Algumas questões são resolvidas ainda hoje, como foram no passado, há 4.000 anos atrás. E outras questões indiretas têm relação com isso também, até hoje. Então é um problema sério aqui dos irmãos, dos primos, ali daquela região. E quando o Senhor teu Deus entregá-las, versículo 2, a ti, tu as derrotarás, e a sacrificarás como anátema, maldita, não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um dos seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o seu filho. Pois desse modo teu filho se afastaria da minha pessoa. Está explicado no versículo 4, ó. Pois desse modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Irmãos, irmãs, aqui nós aprendemos uma coisa: Deus é amoroso, misericordioso, mas com relação à idolatria, ele não negocia, não há negócio com relação à idolatria. É claro que para nós hoje, no diálogo religioso, no diálogo cultural, nós temos que ter uma postura respeitosa para com as pessoas, procurando uma oportunidade de dar testemunho do Deus Criador dos céus e da terra. Não vai sair quebrando altar, coluna sagrada, que ele foi um momento específico. Mas que conteúdo nós tiramos daqui, porque não podemos acrescentar nem retirar nada da Bíblia. O conteúdo é: Deus não negocia com idolatria, com altares a outros deuses, colunas sagradas, postes sagrados, imagens, ídolos. Deus não negocia. E nós não podemos negociar também. Só a estratégia, que é diferente, porque a estratégia ali era de tomada de uma terra. Nós não estamos precisando tomar a terra de ninguém, daqui ou dacolá, mas nós temos que ser bastante bíblicos, santidade bíblica, no anúncio, para que as pessoas abandonem esses altares, essas idolatrias, porque o Senhor não vai negociar. O Senhor não vai negociar. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Mais uma vez, um milhão de vezes eu já li para você na Bíblia, em livros do Antigo e do Novo. Mais uma vez, a escolha de Israel. Foi Deus quem escolheu, dentre todos os povos, o povo de Israel como um tesouro pessoal. O que deve ser considerado, que é o nosso diálogo com o judaísmo, é que a missão dos judeus é a missão de abençoar todas as famílias da terra. Não é só foi escolhido para ser querido, então agora, nós somos queridos e tudo bem. Não. O povo de Israel foi chamado por Deus para abençoar os outros, abençoar as outras famílias da terra. E esse problema de ficar com a bênção para si, e dizer nós somos os abençoados e os outros que se virem. Esse problema já acontece ao longo do Antigo Testamento. Depois, é impressionante isso. Quando o povo de Israel vai se negando, primeiro vai se contaminando com a idolatria, vai pecando, vai comprometendo a fé e a fidelidade em Yahvé. Depois, os líderes vão negando às outras nações a oportunidade de um testemunho, com raras exceções, que são essas pessoas que nós mencionamos na Bíblia que fizeram com que o conhecimento do Senhor fosse levado para outros povos. Mas são raras exceções. O nome que nós damos a isso, no estudo da teologia, é universalização da fé. Traduzindo, Israel foi escolhido para depois transmitir aos outros, universalizar essa bênção, né? Ampliar o anúncio para que chegue até os outros. O grande clássico disso eu mencionei ontem, ou antes de ontem, está em Jonas, quando Jonas não quer que os ninivitas se convertam. Ele não deseja. Deus mandaria a Nínive, ele pega um navio para Tarsis, porque ele sabia que se ele fosse até Nínive, Deus ia tocar o coração deles e eles iam se converter. Então, essa é uma questão também presente até hoje. Se você perguntar para um líder, respeitosamente falando, e disser, olha, o que é necessário para que a pessoa entre no judaísmo? E aí eles vão dizer que a pessoa precisa de 3 anos e o conhecimento da língua e da cultura e disso e daquilo. E se alguém tem ascendência, tem que provar dessa maneira, daquela, né? Nós podemos entender alguns motivos disso. Algumas reservas, algum sentimento de defesa, porque Israel é muito atacado. No entanto, não tenha dúvida que existe também, há também, até hoje, essa postura meio exclusivista. E esse é um erro que precisa ser tratado. Eles precisam tratar entre si. Esse é um erro. Ou seja, Deus os chamou para que eles abençoassem os outros. Não chamou só para eles se sentirem abençoados ou serem abençoados. Então, essa negação da universalização da fé é uma coisa que a gente percebe no Antigo, mas não para no Antigo, não. Vai até 2024, quando você não percebe um grande esforço da nação de Israel para dar o testemunho de que o Deus de Israel é o Deus também para todo o planeta. Você não percebe essa abertura. Claro que deve haver pessoas, claro que deve haver exceções, mas a regra não é essa. A regra nós somos o povo de Israel e os outros, né, que venham até nós. E isso dificulta por completo o anúncio do Senhor Criador do céu e da terra. Então o coração dele está endurecido com relação ao Messias, com relação à universalização da fé, porque o Messias leva à universalização da fé, e com relação a ser sacerdote de Deus para anunciar aos outros povos, tá bem? Eles são povo querido, sim, mas povo querido com uma missão. Quando você recebe um grande dom, um talento, você recebe também uma responsabilidade. Muito bem, versículo 7. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos. Mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez a vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1.000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Olha que precioso, uma aliança por 1.000 gerações. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que hoje te ordeno a cumprir. Então, denuncio aqui, à luz desse texto bíblico de Deuteronômio, a postura de Israel no passado e no presente, denuncio, e também denuncio a nossa postura como igreja. Estou falando nossa, a primeira pessoa desse nossa sou eu. Eu tenho que ser cada dia mais efetivo, mais pronto, mais solícito, mais disciplinado, mais amar mais a Deus, mais aguerrido, mais pronto para amar o próximo. Nós também não podemos ficar nessa condição de nós somos os escolhidos de Deus, Deus nos salvou na cruz, então agora os outros que é que se virem. Não, não. O Senhor tem uma aliança conosco e a aliança que Ele faz é uma aliança abençoada e é por 1.000 gerações, mas Ele vai castigar os que o rejeitam. Então nós não temos tempo para ficar com lorota fiada. Nós não temos tempo, nós temos que anunciar todos os dias, de dia e de noite, de uma forma ou de outra forma. Você tem que participar a partir do seu testemunho pessoal, em todos os ambientes onde você está, até a sua participação missionária. Você tem que ser alguém participante desse anúncio, porque Deus não vai tolerar aqueles que não tiverem aliança com Ele. E Ele espera de nós. Nós fomos enxertados. Nós somos enxerto que Deus fez na videira, em Cristo Jesus, na videira verdadeira. Somos enxertados em Israel. Não podemos incorrer no mesmo erro. E nem podemos ir no ritmo que estamos indo para anunciar. Alguém poderá se levantar e dizer: ah, mas no Brasil estamos muito bem, obrigado, em termos de crescimento numérico. Eu vou concordar com esse alguém. Estamos, em termos de crescimento numérico, em 50 anos, um crescimento assustador, né? Mas não podemos parar na quantidade. Temos que trabalhar muito pela qualidade desse cristianismo, e se o cristianismo é qualitativo, ele vai ser missionário e vai alcançar outras pessoas. Bem, a partir do versículo 12, nós temos as bênçãos da obediência a Deus. Olha só, então vamos obedecer, vamos entender que nós também somos agora povo escolhido, há 2.000 anos em Cristo Jesus. E como povo escolhido de Deus, temos uma missão. Vamos obedecer. Diz assim o versículo 12: se obedecerdes a essas ordenanças e as puseres em prática, Yahvé teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento a teus antepassados. Ele te amará e te abençoará. E te multiplicará, ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem ou a mulher, ou o teu gado. Yahvé afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conheces. Ele não as infligirá, a ti, mas sobre todos os que te odeiam. Portanto, exterminarás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles. Tampouco sirvas a seus deuses. Isso seria uma armadilha mortal. Então, o chamado à obediência, irmãos, com uma promessa de bênção dentro daquele contexto, né? Fruto da terra, o cereal, as uvas, as azeitonas, o gado, as ovelhas, então toda uma promessa de bênção, de não ter esterilidade, de não ter enfermidade que havia no Egito, Deus prometendo abençoar poderosamente. E nós vimos isso acontecer ao longo da história. Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus promete e cumpre. Ele abençoa soberanamente. Mas no versículo 16 há uma palavra dura. Nós não, eles não podiam tolerar que os povos ficassem. Era para exterminar aqueles que haviam feito como em Sodoma e Gomorra, né? Haviam se comprometido. Comprometido à dignidade humana, comprometido à fé, adorado a ídolos, adorado a deuses. Então, aqui uma palavra: vocês não se misturem e não tenham dó. No nosso contexto, isso vai ganhar um outro significado. A promessa de bênção. Continua, Deus continua nos abençoando soberanamente, maravilhosamente, se você preferir, de modo espetacular, Deus continua nos abençoando. Todavia, nós não podemos tolerar o pecado, amar o pecador e não tolerar o pecado de jeito nenhum, não tem negócio. Um dos males que faz hoje, trazendo para o nosso contexto, a igreja não ser tão impressionante como poderia ser, é porque ela tolera, ela vai se mundanizando, ela vai se conformando com esse século. Nós colocamos o nome do canal do YouTube de Metanoia. Não vos conformeis com esse século. Mas transformai-vos, ó, começa por nós, por mim. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, não há negócio com relação ao pecado. Não tem negociação. O pecador é alvo do amor de Deus. O pecado é causa da ira do Senhor, e nós não podemos ser igreja numericamente que cresce, mas uma igreja que vai tolerando tudo, vale tudo, vamos nos amoldando aos valores da sociedade. Não, aí não pode acontecer. Aí Deus olha para esse número grande e fala: ó, não significa nada para mim. Então, nós temos que ter uma postura muito firme de santidade, de busca de santidade. Santidade é sempre uma busca, irmãos. Porque santo, santo, santo é o Senhor. A busca da imagem, da semelhança para com Ele, a imagem e semelhança dEle, é um processo para a vida toda. É a busca da santidade bíblica, à luz do que a palavra de Deus diz. Tá bem? Sem negócio para com o pecado. Sem acordo para com o pecado. Podemos amar o pecador, devemos amar o pecador, não podemos. Devemos amar o pecador, mas não somos tolerantes para com o pecado. A partir do versículo 17, vai falar sobre a grandeza, e o poder magnífico de Deus. É o último bloco. É possível que venhas a ponderar em teu coração: essas nações são mais fortes, e mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que Yahvé, teu Deus, fez ao faraó e todo o Egito. Olhem sempre a lembrança do nascedouro, da nação hebraica. Aí não era mais uma família, né? A nação hebraica. Então lembra-te bem do que Yahvé, teu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provas que teus olhos contemplaram, os sinais e prodígios, a boa mão e braço forte com que o Senhor teu Deus te fez sair livre. Yahvé teu Deus dispensará o mesmo tratamento a todos os povos de que tens receio. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas contra eles, perecendo até os que tiverem restado e se tiverem escondido de ti. Jamais fiques aterrorizado diante deles, pois Yahvé teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível. Yahvé teu Deus, pouco a pouco irá expulsando essas nações da tua frente, entretanto não poderás exterminá-las rapidamente. Nesse caso, as feras do campo se multiplicariam e te ameaçariam terrivelmente. Então aqui, irmãos, vocês percebem, irmãs, percebem? Deus está prometendo, não é pelo tamanho de vocês, mas é pelo meu poder. O que eu fiz no Egito, eu vou continuar fazendo agora, dentro daquilo que nós falamos, que era a conquista da terra. Ponto. No nosso caso, esse texto da Gênese do povo de Deus é também um modelo, um arquétipo para a Gênese do povo segundo o coração de Deus, não só a etnia israelita, e a certeza de que o Senhor vai nos fazer abençoado. O Senhor vai nos fazer abençoados. Ele vai continuar operando sinais e prodígios. E contra o mal, o maligno e os seus agentes na história, ele vai enviar vespas, né? Ele vai dar vitória para nós, não tenhamos medo. E se o desafio que está diante de nós é grande, por exemplo, no país ainda faltam mais de 100 milhões de pessoas, é grande o desafio e são muitas as formas de idolatria, não tenhamos medo, porque o Senhor vai nos dar vitória. Só ter cautela, porque nós não podemos fazer isso, né? Temos que ser prontos, mas entender que assim como eles não podiam acabar com tudo rapidamente, senão ia virar um deserto e as feras iam entrar, né, as regiões, tinham que ter paciência, nós temos que ser determinados por um lado, mas pacientes por outro, porque uma série de conceitos e valores não saem do dia para a noite. Por isso que não adianta ter um número grande de cristãos. Só vai adiantar se isso vier acompanhado de uma profissão de fé madura, né? Última parte, para acabar mesmo esse bloco e o capítulo, é Yahvé teu Deus que vai entregá-las a ti. Amém. Que o Senhor nos entregue toda a vida, todo o pecado seja extinto em nome do Senhor e os pecadores se arrependam. Elas ficarão grandemente apavoradas até que sejam absolutamente destruídas. Ele vai entregar seus reis em suas mãos, ó Israel, e tu apagarás o nome deles de sob o céu. Ninguém resistirá em sua presença até que os tenha exterminado. Aquele contexto já mencionado. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro que os recobrem. Tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor teu Deus essa atitude é detestável. Não precisamos de nada do mundo, irmãos. Não precisamos de nada. Precisamos da comunhão com o Senhor e ele acrescenta não só os que vão ser salvos, mas ele acrescenta todo dia o que nós precisamos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Último versículo: sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Nesse caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição como anátemas. Que Deus nos abençoe, que essa devocional fale muito ao seu coração, ao meu coração, nos fale novamente sobre o grande poder de Deus. É um capítulo que fala sobre o grande poder de Deus, maravilhoso poder de Deus, de que nós somos o povo escolhido de Deus, primeiro Israel, né? Tudo que eu estou falando, primeiro tem o contexto lá, da conquista da terra prometida, né? O povo escolhido por Deus, nós também somos, a graça do Senhor sobre as nossas vidas e a responsabilidade, as bênçãos do Senhor e a necessidade de obediência, o poder magnífico de Deus seja sobre a vida de cada irmão e irmã e que nós, a cada dia, sejamos mais fiéis a Ele e recusemos de toda forma todo o mal em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para sempre. Amém, amém, amém.